suprema dançora, a mais bela. Brilho de estrela, fogo, Cinderela. Já tiveram inveja da flor da minha idade. O mel da formosura que adoçava minha imagem. Por isso já abusaram da minha boa vontade. Respeito, bondade, virtude e coragem. Eu tive a infelicidade de nunca ter pai. Mas eu nasci menina com sonhos, fantasias, um galanteador. Príncipe encantado é o que eu queria, debutante. Vestido deslumbrante de cetim, carruagem, paisagem perfumada de alegria. Festa no jardim, champanhe, tintim. E a falsa sem pausa, só eu e o príncipe, enfim. Gemidos numa noite de domingo, madrugada, lágrimas em gotas, em pingos, são enxugadas, vozes soadas com gritos em doses meio falhadas, abraços em amigos que trazem uma palavra, lembranças já vem da pequena criança que nem tinha maldade na mente, dependente da mãe, que era crente no pai, era apenas um garoto inocente, lembranças da criança. Sua mãe lembra da sua formatura, do prezinho bom menino. No aniversário de 5 aninhos. E pra comemorar o aniversário de uma pá, de criança em volta de um bolo feito de fubá. Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro nem pra mistura. Sua mãe sem poder dar um presente, sentia culpa. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Sabe quanto que eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te ensinei a minha parte, eu sei que eu fiz. Não queria um encontro nessa circunstância, preferia um churrasco, futebol com criança, mas eu que vacilei.